cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Aquela triste e linda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade. Enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ela só quando a mini marchetada saía, dando a terra claridade, viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderá ver-se apartada. Ela só viu as lágrimas em fio que de uns e de outros olhos derivados, que poderão tornar o fogo frio e dar descanso às almas chetada saía, dando a terra claridade, viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderá ver-se apartada. Ela só viu as lágrimas em fio que de uns e de outros olhos derivados, se formaram largo rio. Ela ouviu as palavras magoadas que poderão tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E hoje temos uma estreia em termos de autor, uma vez que é a primeira vez, pelo menos no que diz respeito ao Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, que temos Janita Salomé para falar do seu novo trabalho. Não que ele não tenha vindo editar e que não tenha presença também aqui nas emissões da Boa Nova com os seus temas, mas a verdade é que, pelo menos em termos de disco, já não fazia desde 2014. Mas isso nos justifica que é uma pena que não tenhamos nenhuma vez falado com Janita. Pois bem, hoje estamos a redimir-nos daquilo que já podemos chamar até de um pecado, tendo em conta o extenso trabalho que tem Janita Salomé, bem conhecido antes mais como autor, mas também como irmão de um outro grande autor, o Vitorino. Antes mais, Janita, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital, ainda que seja virtualmente, bem-vindo aqui a esta zona da Serra da Estrela, que tanto prazer tem em ouvir os seus trabalhos. Parte da minha ascendência vem daí, dessas paragens, não muito longe daí, talvez, não sei exatamente os quilómetros que vão de Oliveira do Hospital a Belmonte. Sim, é só passar a serra para o lado de lá, passar a zona de Manteigas e estaremos logo em Belmonte. Tenho essa ascendência familiar do Salomé, veio daí, dessas paragens. Muito bem. Para ali para o Alentejo. Ora bem. A verdade é que estamos a falar com, embora sempre conhecido como Janita Salomé, com João Eduardo Salomé Vieira. Sim, mas permite-nos também de chamar Janita, porque é assim como é conhecido. Ah, pode, com certeza, claro, eu nem me lembro de que me chamo João, já me esqueci disso, porque o João é Janita, ali para aquelas paragens, mais para o interior do Alentejo, não em todo o Alentejo, mas quase. E ao João chamam Janita e nós até nos esquecemos do nome de Janita, talvez porque Joanitas são os devotos de São João Batista. Uhum. E eu ainda por cima sou Joanita Salomé. Quer dizer, a Salomé que mandou cortar a cabeça ao... Exatamente. O João, uhum. O João Batista. Exato. E eu apresento-me com a cabeça debaixo do braço. Sou Salomé e Janita. Juntei os dois. O algoz e a vítima. Jabucagem não és nem podes ser. A alma do que foste é um soneto português, até no jeito de sofrer, transformando a mágoa em doce afeto. Animaste as tertúlias lisboetas com as rimas do ciúme mitigado engrandecendo a fama dos poetas à custa da tristeza do teu fado. Sadino, alfacinha e do mundo, poeta do assombro de uma escrita que levou o desespero até ao fundo. Não és nem podes ser. A alma do que foste é um soneto português, até no jeito de sofrer, transformando a mágoa em doce afeto. Sadino, alfacinha e do mundo, poeta do assombro de uma escrita que levou o desespero até ao fundo. Bocage deste sonho que se agita, revelando o que tem de mais profundo, por saber que só a alma é infinita. Teríamos todos os motivos para falar com o Janita Salomé em qualquer altura, mas hoje temos presente aqui o seu novo disco, A Valsa dos Poetas, onde efetivamente vem aqui a lembrar bons poetas, não só portugueses, mas já iremos falar sobre isso, e acrescentar aqui mais um capítulo àquilo que vem sendo o seu trabalho, que podemos lembrar, começou em termos de discos já em 1978, né? Com o Canto da Terra, né? Com os Cantadores de Redondo. Sim. Portanto, foi aí a minha primeira... Não, antes disso eu tinha feito, foi em 70. Não, não, foi a seguir, é que eu gravei depois o meu primeiro disco a solo. Sim, sim, sim, sim, tem razão, sim, senhor. Pois bem. Foi em 78 com o Canto da Terra e juntamente com os cantadores do Odão, de facto. E depois, mais tarde, que se apresentou com o Melro já em 1980, era esse que se ia referir. Exato. E depois tem tido várias participações, claro que temos que lembrar aquelas que unia a José Afonso, mas bem mais recentemente falámos com outros autores que sempre lhe teceram as melhores das considerações. Reporto-me aqui, foi quando falámos com o Sons da Fala, com o Sérgio Godinho, com o seu irmão, com o Guto Pires, com o Filipe Mugenga, o Tito Paris, o trabalho que teve com o Filipe Apais e com o Yami no respeito ao Mushima, do Ouro Negro. Enfim, houve sempre muitos e bons motivos, mas por uma razão qualquer nunca foi com o José de Salomé que falámos. Mas hoje impunha-se, porque enfim, este é o seu disco a solo. Sendo que vem aqui, e é por aí que começamos, a juntar a fina flor da música, da direção musical, nomes como o Filipe Raposo e o Mário Delgado. Sim, sim. E que, de algum modo, ouvindo este disco todo, e quem nos está a acompanhar nesta entrevista vai ter essa oportunidade, ouvindo este disco todo, se percebe também que há aqui um dedo muito grande neste disco, dessa mesma direção musical. Ah, sim, sem dúvida nenhuma que... nos meus trabalhos, aliás, eu já trabalho com o Mar Delgado e o Filipe Raposo há vários anos. Uhum. Com o Mar Delgado até há muitos mais, já há mais de 20. E com o Filipe Raposo, mais recentemente, mas ainda assim já há para aí 10, pelo menos. São grandes músicos, grandes amigos, grandes companheiros de estrada. E de facto, sem o talento, sem o seu talento, sem a sua capacidade criativa, estes trabalhos não seriam o que são, sim, sem dúvida nenhuma. E sou o primeiro a reconhecê-lo. Embora em cada composição apresente sempre, dou-lhe sempre linhas de orientação, pronto, que são aquelas que me identificam. Exatamente. Ou com as quais me identifico enquanto compositor, enquanto autor. Passo-lhe sempre uma proposta harmónica, uhum, para além da melodia, claro. A melodia vai com uma harmonia e uma proposta rítmica também. E eles trabalham sobre isso. Muitas vezes... aproveitam tudo ou quase tudo aquilo que eu lhes proponho. Outras vezes dão a volta de tal maneira que eu já nem sei onde é que está aquilo que propus de princípio. E eu aceito na mesma, porque eles são talentosos e têm capacidade criativa suficiente para fazerem, e estão à vontade para isso, que eu dou-lhes todo o espaço, toda a liberdade para criar. Aliás, eu ia perguntar por isso mesmo. Essa ligação, como já tem tantos anos, quase se pode assemelhar a um casamento, em que ainda não disse nada e já a pessoa adivinhou o que você pretende. Ah, sim, sim, sim, sim, sim, isso é verdade. Há uma cumplicidade grande e há um entendimento implícito, já, porque já nos conhecemos, eu conheço a linguagem deles, muitas vezes, mas de qualquer modo, isso não me impede de ficar surpreendido com o que eles fazem, embora nos conheçamos já há muitos anos. E eles a mesma coisa, nós temos admirações recíprocas. E muitas vezes acontece que nos surpreendemos uns aos outros, e isso é que é interessante, isso torna o nosso trabalho muito mais aliciante, muito mais interessante, e sem dúvida nenhuma. E se a memória não me falha, de memória vai rodar a memória. E se a memória não me falha, de memória vai rodar a memória. A música de Deus e fico como uma flauta ou uma trombeta a fazer memória de algum amigo. Se a memória não me falha, de memória vai rodar a memória. E se a memória não me falha, de memória vai rodar a memória, a música de Deus e fico como uma flauta ou uma trombeta, a fazer memória de algum amigo. Varro da memória a música de Deus e fico como uma flauta ou uma trombeta, a fazer memória de algum amigo. Ainda antes de falarmos do mote deste disco, a verdade é que estamos a falar aqui em virtuosos. Quero lembrar também aqui os músicos que vêm juntar: o António Quintino, o Carlos Miguel, o Miguel Amado, o Quineteles, o Rubén Alves. O outro pianista, o Rubén Alves. O Rubén Alves, exatamente. É um sim. Pianista com quem eu já tive um trabalho anteriormente, aqui em 2006 ou 2007, vindo dos Amantes. Aí era o Rubén Alves. E depois foi através do Rubén Alves que eu conheci o Filipe Raposo. Portanto, já lá vão os tais 10 anos que falei. E, entretanto, tenho trabalhado com os dois. Ora com um, ora com outro. Aliás, neste disco, junto também o Rubén Alves. Exatamente. Para além do Carlos Miguel, que o senhor já mencionou. E tem duas convidadas de peso. Exatamente. Não é? A Luanda Cosetti e a Catarina Mulder. E a Catarina Mulder, de facto, que vem enriquecer este trabalho de maneira, não é? A Catarina Mulder com aquela voz poderosa do canto lírico e a Luanda Cosetti com aquela delicadeza da voz, de uma voz luso-brasileira, que é o caso dela, que é uma grande cantora também. É verdade. A outra parte dos Couple Coffee, não é? Parte dos Couple Coffee, exatamente. E já nos conhecemos há muitos anos, já partilhámos o palco muitas vezes e este convite estava prometido e foi posto em prática. A música está coberta com um manto e dessa neva sai um uivo que poisa na água inventa o lume. Ai, a voz das fragas e o riso, uma mulher que bate num canteiro para afastar os pássaros dos lagares. Ai, a voz das fragas e o riso, uma mulher que bate num canteiro para afastar os pássaros dos lagares. De uma cordilheira levanta-se um corvo, a planície a seu lado transforma-se num imenso rio onde nascem os limões e a tarde cai como se fosse um toldo de marfim. A música está coberta com e dessa névoa sai um uivo que poisa na água e inventa o lume. Ai, a voz das fragas e o riso, uma mulher que bate num canteiro para afastar os pássaros dos lagares. Ai, a voz das fragas e o riso, uma mulher que bate num canteiro para afastar os pássaros dos lagares. De uma cordilheira levanta-se um corvo, a planície a seu lado transforma-se num imenso rio onde nascem os limões e a tarde cai como se fosse um toldo de marfim. Essa paisagem reencontrada e todos os objetos se viram de repente, estás anunciando o vinho. O lume arde nessa paisagem reencontrada e todos os objetos se viram de repente em êxtase anunciando o vinho. essa paisagem reencontrada e todos os objetos se viram de repente estas anunciando vinho, anunciando vinho, anunciando vinho. No caso da Catarina Mulder, foi noutras circunstâncias. A Catarina Mulder é a autora de um programa que passa na Antena 2, uhum. Que agora, suponho que agora está num intervalo, acho que ela vai retomar, que se chama, esse programa chamava-se, na altura agora não sei que nome virá a ter, mas chamava-se Grande Diva, e onde, ou Super Diva. Super Diva, exatamente. E fui emendado aqui mesmo ao lado, aqui pela minha mulher, que ela lembra-se. Muito bem, tem um ponto. E, onde ela faz o cruzamento de música clássica com outros géneros musicais. E o desafio que me fez foi terrível. Foi transformar, não sei o que é que lhe chame. Eu consegui fazer de um clássico do Tchaikovsky uma moda alentejana. Torná-la cantável por um grupo de cantadores alentejano. Foram os cantadores do Redondo. E aí nos conhecemos e ela ficou disponível para colaborar num disco, se eu entendesse. E eu, de facto, aproveitei a disponibilidade dela e convida-a para este trabalho. E enriqueceu o trabalho de que maneira, com a bela voz que ela tem. Também conhecemos-la pela Companhia de Ópera de Castelo, portanto, onde ela tem a direção artística. Sim. Dos meus poetas recebo alma em cada palavra, em cada palavra, em cada palavra. Dos meus poetas recebo alma em cada palavra, em cada palavra, em cada palavra. Suspenso o vocábulo espera, a respiração trêmula solta um ciciar inseguro, anunciando o mistério da melodia. Os meus poetas recebam recebo a alma em cada palavra, em cada palavra. Música, o alimento de música. Os meus poetas atingem em cheio cada mais oculto, cegamente procuro numa íntima busca. Alimento de música. Os meus poetas atingem cheio cada mais oculto, cegamente procuro numa íntima busca. Deliciosamente tenta. Falamos aqui de virtuosos, só que aqui temos um problema. Juntá-los para gravar um disco, embora, naturalmente, só aceitem também convites de onde venham, mas depois juntar isto para um espetáculo, juntar tantas pessoas, ainda mais sendo que elas são tão requisitadas, nem sempre será tão fácil. Fala de quem? Fala do... De qualquer um deles, dos músicos, nem sempre. Precisamente por isso, eu tenho neste disco que colaboraram, portanto, oito músicos. não está um disponível, está o outro. Dois contrabaixistas, e por isso está a ver, eu tenho duas equipas. Eles são muito solicitados, mas pronto, outras vezes terei, às vezes tem dificuldade, mas há excelentes músicos neste país. Eu tenho sempre duas possibilidades em cada instrumento. São músicos com quem trabalho já há muito tempo. E se porventura algum não está disponível, há outros que se adaptam perfeitamente, uhum. Porque hoje, como lhe disse, temos grandes músicos e tenho as partituras e depois vêm as partituras para eles se orientarem. E como se trata de excelentes músicos, não é muito trabalhoso adaptarem-se, porque depois vem a cumplicidade, porque se cria logo, porque isto é alicerce para os músicos, fazerem coisas novas, fazerem coisas diferentes, e acabo por não ter problemas, tenho sempre alternativas. Não é fácil o amor, melhor seria arrancar um braço, fazê-lo voar, dar a volta ao mundo, abraçar todo mundo, fazer da alegria o pão nosso de cada dia. Não copiar os males do amor, matar a melancolia que há no amor, querer a vontade fria, ser cego, surdo, mudo, não sujeitar o amor ao destino de cada um, não ter destino nenhum, ter a própria imagem do amor. Não é fácil o amor, melhor seria arrancar um braço, fazê-lo voar, dar a volta ao mundo, abraçar todo mundo, fazer da alegria o pão nosso de cada dia. Não copiar os males do amor, matar a melancolia que há no amor, querer a vontade fria, ser cego, surdo, mudo, não sujeitar o amor ao destino de cada um, não ter destino nenhum, ser a própria imagem do amor. Por o coração ao largo, não sofrer os males do amor, não vacilar, ter a coragem de enfrentar a razão de ser da própria dor, porque o amor é triste. Não é fácil o amor. Agora sim, vamos seguir a falar do modo deste disco. É a valsa de poetas que na prática acaba por ser uma homenagem. E onde desfila grandes nomes, e aliás vem a terminar no Al-Mutamid, o rei poeta do Al-Andalus. Também já aqui outras vezes falámos aqui na Boa Nova. encontrar 12 temas e escolher 12 poemas, enfim, para que se na prática estamos aqui a falar de 9 originais e 3 reedições, para congregar nesta fossa de poetas, foi fácil, tendo em conta que há um manancial tão interessante de poemas que poderia ter escolhido? Sim, acaba por ser fácil, porque nessa diversidade, ou nessa quantidade, e nessa diversidade, não é difícil encontrar grandes poetas, não é? Eles são muitos, e daí alguma facilidade. A dificuldade está depois, quando estamos perante os poemas, e normalmente a escolha é assim um pouco, é um tanto irracional. É o poema que me prende à primeira leitura é o que é aquele que fica. É quando nos apaixonamos, é um pouco a mesma coisa. É um sentimento que fica, que nos prende, ou uma pessoa, ou um poema, neste caso, e isso fica. Pronto, a escolha está feita. É assim, então, parece simples, mas de qualquer modo, o processo que conduz a esse modo de escolher, não é difícil explicá-lo. Isso é a nossa sensibilidade que evita. Não é um processo mecânico, é quase que a paixão, é o amor à primeira vista, quando está a escolher. É um pouco isso, se quiser, é isso mesmo. E a poesia tem essa magia, tem de nos aliciar à primeira leitura. Há poemas mais densos, difíceis, que se tornam menos acessíveis de imediato, e onde é necessário voltar, muitas vezes não é no mesmo dia, eu olho para um poema, leio um poema, num dia desperta-me determinado sentimento, determinadas imagens são sugeridas, mas no dia seguinte podem já ser outras. E é o sortilégio, a magia da poesia está aí mesmo. Isso então é de facto um poema, é um grande poema, quando ele, conforme a nossa disponibilidade e conforme o dia em que o abordamos, temos imagens diferentes que nos surpreendem, e isso sim, isso é a poiesis, como dizem os gregos. Sobre o teu puma eu cantava outrora, ó árvore da glória, jardim fresco e generoso, quando a minha asa se encontrava sob a tua úmida e polida sombra. Os meus lábios doces, doces cantavam harmonia, harmonia. Cool. cantavam, cantavam harmonia, harmonia. Estamos a apresentar aqui na Boa Nova o novo trabalho de José Salomé, Valsa dos Poetas. Aqui nós conhecemos o álbum até pré-anunciado, até com base no tema Sofia, com um poema de José Jorge de Letria. E eu perguntava, porquê a escolha deste tema até para pré-anunciar o disco que estava para vir? Sofia é uma poetisa que admiro há muitos anos. Tem da mais bela poesia que este país teve o privilégio de ter no seu seio. E ela é uma poetisa que ela é do Norte, era do Porto, mas era uma poetisa do Sul, pronto, do Sul da Europa, se quisermos, porque o fascínio dela é o azul, é o mar, é o branco das paredes do Alentejo. Nós lemos na poesia dela, quando ela faz aquela descrição de um passeio junto a um muro batido pelo sol e o contraste com a sombra, e o modo como ela fala do sol, do azul, do mar, do branco. E quando diz que quando morrer, um dia hei de cá voltar para levar comigo os momentos em que não estive ao pé do mar. Isto são coisas que... É apaixonante, claro, ler poesia de uma mulher que escreveu com esta sensibilidade, com esta profundidade, e isso de facto é aliciante, e eu de vez em quando volto a ela. Tinhas a serena grandeza de se amar, que em verso se tornava sinfonia, rumor de búzio e brancura de coral, celebrando cada instante de alegria. Tinhas da palavra a medida sempre exata, a mais certa, a mais justa, a mais perfeita, e era o melhor de âmbar e de prata. Os versos que nasciam dessa colheita. Tinhas a serena grandeza desse mar, que em verso se tornava sinfonia, rumor de búzio e brancura de coral, celebrando cada instante de alegria. Tinhas da palavra a medida sempre exata, a mais certa, a mais justa, a mais perfeita, e era um ouro de âmbar e de prata. Os versos que nasciam dessa colheita. Tinhas a leveza da onde a vida dava, e a claridade matinal que anuncia em cada verso o timbre, a chave desse mistério chamado poesia. Tinhas a altiva grandeza do que fica na memória do que somos, e valemos, e a ciência que do verbo faz a casa da beleza a que todos nos rendemos. Tinhas a leveza da onda idade, e a claridade matinal que anuncia em cada verso timbre, e achava desse mistério chamado poesia? Tinhas a altiva grandeza do que fica na memória, do que somos e valemos, e a ciência que do verbo faz a casa da beleza que todos nos rendemos. Depois ainda tenho o cuidado de ir buscar as palavras do Charles Bukowski, precisamente com Bluebird. E até parece, pelo menos é a nossa opinião, que o Janita tenta dar-lhe também uma intuação cavernosa, à semelhança do que é a própria leitura. Exatamente, tem razão, e está bem visto, é precisamente isso. Vou em encontro do modo como ele recita o poema, da maneira como ele faz, e como tem graves, consegui utilizá-los aqui para me aproximar do modo como ele recita o poema. Isso está no YouTube, e eu fiquei fascinado não só pelo poema, como também pelo modo como ele o recita. É espantoso, é arrepiante, de facto. Qualquer coisa que me fascinou, independentemente de ser em inglês, o que está aqui em causa é a poesia e o poeta. É a palavra e o poeta. Curiosamente, já que faz referência a isso, eu não conheço toda a sua obra, com alguma pena minha, mas do que o conheço, acho que é a primeira vez que o vejo a cantar em inglês. É a primeira vez que me vejo a cantar em inglês, eu nunca pensei. Mas aí a culpa é da poesia, a culpa é da palavra. Muito bem. Que me fascinou. Porque eu não tenho problema nenhum em cantar em inglês, claro, assim. Que isso faça sentido, como é o caso, para mim. Eu já cantei em inglês, mas não gravei. Eu já cantei tantas vezes, eu era vocalista de conjuntos de baile e cantava em inglês, cantava em francês, cantava em português, claro, em italiano, em castelhano, enfim, o vocalista era, digamos, obrigado a ter uma versatilidade grande. O repertório de um conjunto de bailes, não sei como é agora, não frequento bailes, mas na altura, agora predomina o inglês, acho eu, mas na altura nós conhecíamos, ouvia-se muito na rádio, música italiana, música de todos esses países de que falei, cantava, e havia êxitos em diversas línguas, não só o inglês, francês, e italiano, e espanhol, como lhe disse, castelhano, neste caso, ou até galego, galaico-português, e havia uma diversidade que hoje está dominada pela língua inglesa. Tudo o que não é português é inglês, nunca mais ouvimos música francesa, nunca mais ouvimos música italiana. A realidade desses países, que têm música riquíssima também, acabou por se diluir, acabou por se perder, e acho que perdemos muito com isso. Nós hoje ouvimos, o que me parece normal, digo-lhe já, ouvimos mocitos novos e raparigas novas a cantarem e nesses programas em que dão a conhecer novos talentos, não é? Agora não me estou a lembrar do nome de nenhum, mas é o que menos interessa. Mas aquilo, isto tudo para dizer que as referências que essa juventude tem são quase todas de artistas de língua inglesa. Ao contrário do que seria normal, que eles têm em Portugal as suas grandes referências, se quiserem, não é? Mas, de qualquer modo, os meios de comunicação também a isso conduzem, e é normal cantar-se em inglês. Mas não foi por isso que eu cantei em inglês. Eu já lhe expliquei que foi porque o poema se justificava. E eu tenho grande admiração pelo Charles Bukowski, por se tratar de um poeta da Beat Generation, um poeta insubmisso, um poeta até mesmo um provocador, e que ele faz parte de uma geração que no pós-guerra criou um movimento chamado Beat Generation, como disse, que era um movimento literário, musical, de toda a ordem, que combatia e que contestava o puritanismo e da sociedade americana e os caminhos que ela levava. E E isso também contou muito para a escolha deste poema. Que, um bocado como se considera um andarilho, esta vantagem de poder ir buscar também o inglês para este disco, faz lembrar que também cada vez mais a música não tem espartilhos. Cada vez mais podemos usar o que é nosso, ir buscar o melhor dos outros e também transmitir aos outros o melhor do nosso. Exatamente. Isso fez-me lembrar, você igual fez-me lembrar ao Miguel Torga, quando ele diz que o universal é o local sem paredes. Exatamente. E de facto, o que o senhor disse é absolutamente certo, e nós podemos fazer esse intercâmbio e criar essa dinâmica de troca, de partilha, de tudo deve ser conhecido de todos. Tudo, mas tudo mesmo. Eu que lamento no meio disto tudo é que, por exemplo, um americano ou um inglês não conheça praticamente, ou de todo, não conhece a música portuguesa. E nós conhecemos a música inglesa e americana, que nos chega aí em doses industriais, não é? Mas o contrário devia acontecer também e não acontece. Mas nós sabemos também por que motivos, mas de qualquer modo é lamentável. Isso dar-nos-ia pano para mangas, não é? E para nos queixarmos muito da lógica, das playlists, etc. Mas, exatamente. Felizmente... Isso também é muito, tem muito que ver com... É muita responsabilidade de certos meios de comunicação. Exatamente, sim, sim. Dito os mainstream, mas, pronto, enfim, fica aqui o lamento e bem dito. There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too tall for him. I say, stay in there, I'm not gonna let anybody see you. There's a bluebird in my heart that wants get out, but I power whiskey on him and inhale a cigarette smoke, and the horse and the bartender, then the grocery clerks never know that it's in there. There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too tall for him. I say, stay down. Do you wanna mess me up? You wanna screw up the works? You wanna blow my cruises in Europe? There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too clever. I wanna let him out. There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too clever. I wanna let him out. At night sometimes, when everybody's asleep, I say, I never left you there, so don't be sad. Then I put him back, but he's still singing a little in there. I haven't quite let him die, and we sleep together like that, with our secret back. And it's not enough to make a man whip, but I don't whip. Do you? Mas ainda a propósito deste disco, e não queríamos ir embora sem referir duas coisas que eu julgo importantes para este disco. Primeiro, o recuperar de um tema que eu gosto particularmente. Aliás, na semana passada também, no disco que teve aqui em destaque, também lá havia uma versão, e estamos a falar do Era um Redondo Vocábulo. Ah, assim, sim. Que está aqui com mestria, da qual dou os parabéns. Que a lembrar, enfim, o grande Zeca Afonso e também a sua irreverência. Mas a falar de irreverência também, e a dizer que nós cá em Portugal também temos a nossa quarta parte do que queremos dizer, aprecio particularmente, tenho aqui posto Vozes do Sul, Carta à Senhora Dona Europa. Queria vincar que, evidentemente, nós também temos a nossa para além da responsabilidade, mas o nosso interesse em querer avivar aquilo que são as nossas vantagens do país. E isto vem num contexto em que ainda ontem vimos o Eurovisão da Canção, a propósito do momento em que estamos a gravar, em que felizmente, entre as músicas, souberam, parece-me a mim, vender muito bem o nosso país. Mostraram lindíssimas não, imagens. Não, sem dúvida nenhuma, sim, ainda bem que isso acontece e o festival teve o condão de mostrar que Portugal tem a sua linguagem musical e que tem música de qualidade e tem artistas com grande talento, e isso é um contributo que me parece importante para o conhecimento da música portuguesa e da língua portuguesa e da nossa cultura, sem dúvida nenhuma que sim. Ainda bem que assim acontece. Ora, é só provar que água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura. Não, de facto, a Luísa Sobral foi feliz com aquele tema, e o irmão, o Salvador, canta muitíssimo bem o tema, foram muito felizes, e isso é uma coisa que nos enche de satisfação, ver. Mas, de qualquer modo, vamos lá ver se ele não está condenado a ter que cantar o resto da vida aquilo e não se dar atenção a mais nada do que ele faz. Ele é um músico de grande talento. Enviou-lhe esta missiva de profundo desagrado por vê-la assim cativa de os horários encartados. Sujeita a novos tormentos, curvada por estas leis, vampiros açougam sedentos, cetro na mão, velhos reis, as contas dos euro-reis somam mentiras e medo. Já nos tiraram os anéis, mas não nos levam os dedos. Cantando ao sol e à lua, vozes do sul, já ao fundo da rua, vozes do sul. Cantando ao sol e à lua, vozes do sul, já ao fundo da rua, vozes do sul. Janita, olha, foi um prazer falar consigo. O nosso único problema é o tempo, que passa demasiado rápido. E as conversas são como as cerejas. Teríamos muito mais para falar. Mas com certeza que sim. E só nos faz fazer aqui uma promessa, que nós estaremos atentos àquilo que vai fazendo e não estranhe que em breve, por via de espetáculos ou por via de um novo disco, lhe batamos ao ferrolho, que é para sabermos o que anda a fazer. Sim, senhor. Terei todo o gosto. Foi um prazer. Olha, temos a falar com o Jim da Sumé a breves dias de fazer anos. Não lhe vou dar os parabéns antecipados, mas enfim, neste mês. Na próxima semana. Muito bem. Artista não tem idade. Não me pergunto quantos que eu já perdi o conto e além disso, artista não tem idade. Eu também não vou lembrá-los. David Ferreira, meu amigo David Ferreira. Muito bem. Um prazer uma vez mais. Até uma próxima. Era redondo o vocal, o bom, mas só magreste. Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus da laura, tinta caía do móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas, a fúria crescia, clamando vingança. Nos degraus da lavra, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura, na sala da espera, vindo ao ar e do cão. Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus da laura, a tinta caía do móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas, a fúria crescia, clamando vingança. Nos degraus da laura, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam e Laura, na sala da espera, ainda o ar educado.